Romulo 2138, 135, boa noite. 2138, no 5, aguarde um minuto, cópia para Guarulhos, prepare da Eulia da Morte. Da Eulia da Morte, boa noite, escuta. Salvador, Oceania 6310. Do Sigma 310, Torre Salvador. Ponto, espera, pronto para decolagem. Oceania 6310, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhe e mantém, 6310. Pedro 5 no solo 57, libera a pista próxima, interseção direita, chame solo em 121, decimal 1. 1211, libra na delta. 2, 4, 5, 4, 2, 5. Olá, Salvador, boa noite, tá 3305, libra na delta. Tá 3305 autorizado, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa e Juliette 05330. É 313, o senhor, identificação, chegada Bonf, desça para o nível 050. Identificou na Bonf, desce 050, 6310. Fala, 6310, tá, 10. Autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 09. Bem, bastante travado, livre pouso, para o 20. Oceania 310, decolado ao 0000, chame agora o controle Salvador 120, decimal 8. Alfa 40, decolado, 120, decimal 8, Oceania 63, 10, obrigado. Para o táxi, na borda 310, fazendo Teresina. Semana Teresina? Gente, autorizado táxi até através do portão 62, aguardando a aeronave da TAM, completamente parqueada no 05. Após, continua o táxi até o ponto de esperada no 0 via Índia. Estou indo noite decimal 95, ajuste o altímetro no 020. Ok, autorizado táxi através da posição meia dúzia, aguardando o Zé, após prossegue que emite para o Porto Zero da 1-0, modulagem 295, Porto Onde, 1-0-2-0, Porto 0-9-0. Porto 0-9-0, nave da Zé, parqueada no 05, autorizada até o Porto Zero. Ok, temos aqui para o Porto Zero da 1-0, Porto 0-9-0. Solo 38-15. 38-15, prossiga. Estamos prontos para o pushback e acionamento no 06, aguardando sua autorização. Gente, 2 minutos de estimado, está 38-15. Na sua escuta. 310, solicita para olhar a casa de Olheré. 310, aguarde. No solo 02, confirme condições de livrar a esquerda direto Pátio Militar, senhor. Afirmativo, Pátio Militar. Change no solo 02, direita, correção, esquerda Pátio Militar, estacionar frequência livre, por 02020, bom descanso. Esquerda Pátio Militar, 974, identifique-se, chega da bomba, se se mantém ao nível 060. Redução para 2509. 060, 2509, 974. Cinema 313, autorizado Duna. Autorizado Duna, 6313. Bolo 096, boa noite, condições de linha de decolagem sem parada, senhor? Bolo 096, autorizado, linha de decolagem sem parada, pistão 0, vento 180 graus, 119, ajuste no 020. Aqui você fala da ONU 0 sem parada, ajuste no 020, bolo 096. Salvador, azul 4298, estabilizado em LF. Entre 18.95. 18.954298, boa. Torre Salvador, o azul 4298, ILS 10. Azul 4298, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 020, continue a aproximação, aguarde pista livre, eu tenho um Boeing 737 da Gol iniciando corrida pista no zero em aproximadamente 5 segundos, já. Sente o tráfego, azul 4298, vai aguardar. Pistão no zero molhada, vento 170 graus, 129, ajuste no 020, pouso autorizado, pistão no zero, azul 4298. Livre, pouso azul 4298. Voo no 096, decolado aos 06, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, vai no 096. Controle Salvador. Boa noite, voo no 096. Embarcação 096, contato radar na decolagem, saída Momo, suba para o 370. Final 370, saída Momo, voo no 096. Panema 313, Recife, 12685. A senhora chamou 6310? 12685, alterna 12545. Chamei 6310. 12685, 12545, muito obrigado aí pela colaboração. 6310. 25974, redução para 2309. 2309-5974. O TAR 3815 está pronto para o TAR 174 a bordo, 3 horas e 40, operando com fim. 1020. 4298 no solo 08, libere a pista, próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 211, 4298, boa boa. Tá, primeiro nome? Tá, 38, no 5. Controle, autorista, vou anunciar o 96, pode direto com o Momo? Obrigado. Direto com o Momo, obrigado. Negativo, o senhor não repassou a autorização. Foi autorizado push, aguardando a autorização. Último 3, Alfa 320. Atenção, tráfego no ticket, voo no 096. 313, tráfego 9 horas, 14 milhas, Juma Noroeste, cruzando 060 para o 370, um banco 737. Aperta por gentileza, 121, decimal 1. Via Brasil 10 até Taubaté, conforme a rota do plano. Decola do 10, curva direita, da El Leda Mótiva. Aciona 5156, controle 208. 3815. 3815, chama, confirmando autorizado táxi até o ponto de esperada 10, torre no 90 decimal 95, ajuste no 020. Certo, autorizado táxi até o ponto de espera, é o 10, quando lá 108.95, da 3895, muito boa noite. Solo Salvador, Azul 4298. Azul 4298, autorizado. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, só confirma o gate? 01. 01, 4298. Mateus 080, bom, 096. A 096 informa tráfego na sua posição de 2 horas, 14 milhas, rumo sudeste, cruzando o nível 120, descida até o 090. Um Boeing 720. Ok, já passou um pouquinho, vai retornar para o 080, vamos no 096. 25974. Forma tráfego 6 horas, 12 milhas, rumo noroeste, cruzando, correção mantendo, o nível 080, um Boeing 737. 25974, né? Cruzando 110 para o 90. Salvador, muito boa noite, 3815, está pronto, ponto 0 no 0. 3815, boa noite, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 180 graus, 1 12 nós, ajuste no 020. A linha decola da 10, ajuste 1020, está 3815. 1096, guarde autorização para ascensão, 370. Tá certo, mantendo 080, vamos no 096. 25974, barra de autorização para descida, para 2000 pés, para proceder na LSX Rei, pista no 0. Quente, observando, aguardando o cruzamento para o NASA. 974, por gentileza, reduza para 2100 nós. Já está mantendo, já mantém 2100 nós, 5974. Saneamento 313, completa com a torre em 118, decimal 95. 1895, 6313. Salvador, Saneamento 313, está enquadrando o ILS da 10. Pelo Saneamento 313, tráfego ainda não avistado, ajuste no 020. Continue a aproximação, chame quando avistando o trem baixo travado, o 6313. Sim, Comará, 6313. Tomando o cruzamento pela nave, pode prosseguir na descida. 25974, autorizado a descida para 2000 pés, livre ILS, a porta estabilizada. Sente 2000, autorizado ILS, a porta estabilizada, 5974. Bono 096, livre de restrições, subo para o 370. Subindo ao 370, bono 096. No 5, decolado ao Zona 3, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, Torre, obrigado, agora com o controle, tanto 28 no 5, boa noite. Boa noite. Puxa, nome 313, avistado, confirme, avistando o trem baixo travado, senhor? Afirmativo, 6313. Puxa, nome 313, reporto pista molhada, o vento de 1,7 a 0 graus, uma dúzia de nós, pouso autorizado, pistão no 0, chame 6313. Da pista molhada, pouso autorizado, Oxané 63, eu não sei. Espera 96, chama Recife em 126, decimal 85, alterna em 12545. 2685, 2545, ou 9096. Chame 313 no solo, zona meia, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Desculpa, senhor, eu estava controlando a aeronave ainda, pode me confirmar? Perdão, senhor, no solo, zona meia, contra, direita 121, senhor. Direita 121, reporta a pista um pouquinho escorregadia. Escorregadia, grato. Continua molhada ou somente úmida? Não, está bem molhada. Molhada, grato. Oceania 63-13, livrou, está ingressando na Alfa. 63-13, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 63-13. Estabilizado, pessoal, 5974. E o 5974, torre 18.95. 18.95. Fator boa, Rio 5974. 5974, tráfego avistado, ajuste no 020, pista 10 molhada. Confirme, senhor avistando, tem baixo travado? Afirmativo. 5974, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 15 nós. Gente, livre pouso na 10, 5974. 3875, chama o centro Recife, em 1033, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 3225251, tá? 3225, boa noite, obrigado. Boa noite. Some of the approach control to 1235, passing 220 to level 160. 24235, Skokaden de Senha Vaya, bom for arrival to 2000 feet, altimeter 71020. Roger, clear down to 2000 via bom for arrival, 10202, Brasil, 1235. Nível 170, saída Conde, decola da pista 10 com curva esquerda. Código 5147, controle de saída 1208, o pastor do exército. Copia do Recife, Golf 77, nível 177, saída Conde, decolada 10, curva esquerda, transpõe 5147 e controle 1208. Correto, chama pronto, pátio militar, pastor do exército. Tranquilo? Correto, chama pronto para acionamento do pátio militar, pastor 20. Chamar para acionamento, pastor 20. Salvador, approach control to 4235. 4235, Salvador approach. Request no speed restrictions at Bonfim. So you cleared with no speed restrictions, Azul 4235. Roger, thank you, 4235. Boa noite, Gono 246, informação uniforme, até o Gono 64, passando 236. Boa noite, Gono 246, acione a identificação dessa via, chegada Golf para 4.000 pés, QNH 1020. Gente, vamos descer via, é para desconsiderar as inscrições em Alagoinhas ou está cumprido? Liberado, Gono 246. Tente liberado em Alagoinhas. É, em Ponce, descendo direto para o 040, Gono 246. Pastor 2-0. Hotel, chamo para o cruzamento, Pastor 2-0. Certo, para acionar e validar, Pastor 2-0. 4235, you clear LS X-ray final runway 10, report reception the localized. Roger, clear ILS before establishing to 4235. Lua 246, após pelo, continue descida para 2.000 pés. Isso, após pelo, vamos descer para 2.000 pés. O bom não é 2.000. Agora de cópia, Papa Romeu Serra, Tango Delta. Confirme nível para Montes e Claros, Serra, Tango Delta. Gente. Manaus é o cruzamento para o Turbo. Chame a torre para o cruzamento, portaria 2020. Torre para o cruzamento. Turbo 0 para o Natal para o cruzamento. Azul, ponto 235, established. Autorizado o cruzamento 20, o pastor 20 e táxi via Alfa. Antes da Juliette, torna a chamar o solo 21 para continuar o táxi. Esse cruzamento, Alfa, antes de dentro, vai tomar o solo para o destino, tá? Salvador Tower, Azul, 0235, Establishment Final, 7 miles. Romeu Sierra Tango Delta autorizado para Montes Claros, conforme rota do plano de voo, nível 200. Após decolagem, pista 97, curva direita, saída Arbor. Após Arbor, direto Conquista. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 51 no meio. Boa noite, o Azul 2781. Boa noite, Azul 2781, acione identificação, prossiga na proa de mar e Kennedy no 020, reporte no ponto da descida. O Azul 2781, no proa de mar, ajuste 1020, está no ideal de descida. Livre ingresso, Juliette, até o ponto de espera. Ponto da pista no 0. Sango Delta, para o táxi, chame a torre, 118.95. Esquerda, Oxanel 6224, para evitar uma formação. Autorizado, Oxanel 6224, após o Itaque. Após o Itaque, né? Pastor 2-0, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter na pista no zero. Boa noite, Rio 5972, acione a identificação, dessa vez chegada a Bonf, inicialmente para o nível 070, Kennedy, 1020. Chegada a Bonf, inicialmente para o nível 070. Plano 246, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Portaria fabricado no lote, livre ILS, gol, toma 2, 4, 6. Pastor 2-0, de decolagem, vento 160 graus, 1-0 mais. Decolagem para o Pastor 2-0. Toy and Juliet, gate 09, until 4235. Estamos vindos do Chanel 6224. Oi, Chanel 6224, autorizado voar a Duna, esse é para 2000 pés. NH1020. Duna 2000, 2781, desça para o nível 050. Azul 2781, 050. E o 5972, desça via chegada para o nível 060. Via para o 60, 060. Sur 20, decola aos 39, controle 120, decimal 8. Controle 208, boa noite, professor 20. Tune de indicação, essa via, chegada a Bonf, para o nível 070, que negamos no 020. Utilize via para o 070, gol no 888. Controle, pastor 20. Pastor 20, contato radar subavia, saída Conde para o nível 170. Via chegada, saída Conde para 170, pastor 20. Localizador, Pista 1, Olha Alessa QE, gol 1246. 1246, chama a torre, sábado em 198, decimal 95. 95, gol 246. Olá, boa noite, gol 246. 1246, autorizado pouso, pistão 0. Vento 160 graus, 8 nós, pista molhada. Livre ponto, pista no zero, gol 246. Via chegada Mari para o nível 080, o QNH no 020. Desce via Mari para o 080, com 020, gol 970. E o 5972, ao cruzar o nível 100, reduza para 2209. 5972, reduzindo para 229. Por favor, 120, decimal 8 é o controle Salvador e 118, decimal 95 é a torre. Afirmativo, autorizado final e LS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizando localizador, Oxenê 6224. Reportará 224. 2781, após ITAP, prossiga via chegada para 2000 pés, QNH no 020. Azul 2781, após ITAP, para 2000 pés, via chegada, pista no 020. 5972, pista para 4000 pés, QNH no 020. 4.000 com 1.020, 1.888, dessa via para o nível 050. Via 050, com 882. É, o certo é o Delta do Cine. Estacionado, Tacho 504, a moto, que instrução, tá? Tá autorizado, tá? Chama para ingresso, pistão 7. Ele tá, vai, localizador. solicitando a pista 62 desse bairro. Xanem 6224, chame a torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95. 95, até já. Boa noite, Xanem 6224. Xanem 6224, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Serra Tango Delta, autorizado o ingresso, reporte aliado e pronto. Realizador. Azul 2781, reatualizado, reportará localizador. Azul 2781. Controle Salvador, voo 1170. Paciente da Uniforme, está sendo 150. Voo 1170, a zona de identificação, deixa eu ver a chegada a Mário para o nível 070, Kennedal no 020. Chegada a Mário identificou, 070 com 1070 após, voo 1970. 1970, 1970, deixa eu ver para o nível 060. Via para o 060, voo 1970. 224 autorizado pouso, pista 10, pista molhada, vento 1,60 graus, 8 metros. Autorizado pouso, pista 10, 5972 é dessa via, chegada para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Via para 2000 pés, reportará estabilizado no localizador, pista 10, 5972. Voo 882 desce para 4000 pés, general no 020. 4000, voo no 882. Azul 2781 no localizador. Azul 2781, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Salvador 7895, boa. Boa. Oi, Salvador, boa noite. O Azul 2781. 2781, continue a aproximação, vai autorização de pouso. 2781. Serra Tango Delta, autorizado decolagem pista 107, vento 1,60 graus, 1,09. Boa decolagem, para o nível 050. Desce para o 050 e reduz para 220 nós, o voo 970. Uno, soma. Salvador, Xanem 6224, livre táxi. Xanem 6224, livre táxi. portão 03, Fátima 1, via Alfa e Juliette. 03, Alfa Juliette. No vento 1,60 graus, 1,0 nós, pista molhada, autorizado pouso. Azul 2781, poderia confirmar o vento, por favor? Vento 1,60 graus, 1,0 nós. 2781. Sierra Tango Delta, decola aos 49, chama o controle 120, decimal 8. Controle 208, Sierra Tango Delta. Controle Salvador, Tata Rio, Sierra Tango Delta. Palmeiras, Sierra Tango Delta. É, está em contato radar, suba para nível 200, via saída Arbor, troca o código para 5163. Saída Arbor, vai trocar o código para 5163, está atendendo. Já atingi 4.000, gol no 888. No 888, dessa via para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista 1.0, reporte estabilizado no localizador. Puxa, dessa via 2.000 pés, reporte estabilizado no ILS, gol 882. Gol no 970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, o limite ao localizador, desça para 2.000 pés. Que esquerda para o 020, limite localizador, desce para 2.000 pés, gol 970. Chamando o Canadá, 1.020, gol 1.970. Ciente, 1.020. Recuando Salvador, autoriza o 2.00 para o 7.00. Exato, certo. Tango Delta, suba para o nível 2.00. 2.00, 7.00, obrigado. Gol 1170, desça via para o nível 050. Desce via 050, gol 1170. O gol 1970 vai seguir a nave na posição de uma hora agora? Sim, uma hora, 1-3 milhas na chegada bom. Bonf é um Boeing 737 da companhia. Positivo, então vai reduzir mais aí, provavelmente vai passar do eixo localizador, é isso? Inicialmente negativo, gol no 970. Ok. Isso com 972, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 900. 895. Responde. Pro 970, curva direita para o 060, para interceptar o localizador. Direto, zero, direita 060, 970. Tango Delta, vetoração a fim de evitar tráfego, corre à esquerda na proa 220. O limite é o cruzar o nível 090, inicialmente reassuma a proa de Alesco, certo, Tango Delta? 220 até 090 até proa de Alesco, certo, Tango Delta? 970 interceptou o localizador. Vente gol no 970, inicie redução para velocidade de aproximação, aguarde para chamar a torre, está autorizado. A sinal do ILS X-Ray pista 1-0. E prossegue na redução e aguarda a transferência da torre, 970. Ana ILS, gol no 888. Gol no 888, chame a torre salvada em 1 no 8, decimal 900. Torre 1895, boa. Boa. 3, pronto para Corpus? Afirmativo. Autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após decolagem, curva direita, saída da El, Leda, após Mótiva. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5166. Do plano de voo, saída da El, Leda, Mótiva. Controle 208, torre 18.95, transponder 5166, Oxenemia 313. Correto, chame pronto para acionar. Está pronto para o pushback, acionamento. 04, autorizado, puxa acionamento, chama pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 6313. Azul 4980. Azul 4980. Táxi à direita, chamando 211, solo. 1211, o solo, Rio 5972. É 1211, por favor, senhor Nacional 78. Perdão. 1888, autorizado pouso pista 10, vento 160 graus, 12 nós, pista molhada. Utilize pouso gol no 888, pista 10. Zero. Pastor 20, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 120, decimal 3. Salvador, muito boa noite, gol 1970, o ILS da 10, sente do colega frente. Sente, 970, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Aguarda. Controle da Cação 203, então, boa noite. Boa noite.